pela primeira vez. Juntos, só a Mega FM faz pra você. Neste sábado, na nova Arena Mega FM em Capela. Prepare-se. A sua emoção vai aflorar. Porque lá você vai ver o seu maior desejo se realizar. Essas três bandas juntas pela primeira vez no mesmo lugar. Edson Gomes, Igor Canário e Lamba Saia. E mais, Isaac Gomes e Cleones do Arrocha. Será que você aguenta? Patrocínio Cacau Show, Bom Bife, Caná Imobiliária, Pneu Center, Posto Sobó, Ambev, Brahma, Spaten, Lojas Tendências, Comida Caseira do Márcio, Curcumini e Mercadinho Bela Vista. Empurra Mega! Empurra Mega! De segunda a sábado, das 2 às 6 da manhã, Márcio Andrei apresenta Mega Madrugada, o maior volume de informações do seu rádio. A madrugada mais informativa e participativa do Brasil. Oferecimento, Anselmo Cabeludo, o maior vendedor de consórcio de Sergipe e Casa dos Frios, menor preço e maior qualidade. Os sabores mais incríveis você encontra na Cacau Show, em 4 endereços para sua comodidade. Cacau Show Açaí, Avenida Adélia Franco, 3735. Cacau Show Mercantil, Avenida Tancredo Neves, 3702. Cacau Show Siqueira Campos, Rua Bahia, vizinho ao Eletro G Barbosa. Cacau Show Shopping Prêmio. São João está chegando e tem folia de preços baixos. Vem pra Mega Estação, vem meu povo, vem pra cá comprar barato. O São João está chegando e tem folia de preços baixos. Vem pra Mega Estação, vem meu povo, vem pra cá comprar barato. Tem os mais lindos calçados, variedade em relógios, variedade em bolsas, roupas e acessórios. O seu melhor São João começa aqui na Mega Estação. Bolsas, relógios, roupas, acessórios, crediário próprio e facilitado. Dividimos em todos os cartões em até 10 vezes. Vem pra Mega Estação. Precisou de consultoria e não tá achando não. Mas calma vida, eu tenho a solução. Cana Consultoria Imobiliária é a opção. Mas calma vida, olha, não pense em outro não. Corretagem imobiliária, transações e contratos é aqui. Na Cana Consultoria Imobiliária, pode vir. Cana Consultoria Imobiliária faz corretagem, transações, contratos, consultoria imobiliária, arquitetônica e técnica. Faz avaliação de imóveis, financiamento, direito empresarial e imobiliário. Também faz assessoria cartorária como recibos, procurações, escrituras, certidões, projetos, certificado digital, regularização tributária e fiscal, averbação de construção e muito mais. Venha pra Cana Consultoria Imobiliária. WhatsApp 799-9927-5286 ou 799-9822-1426. Siga nossas redes sociais: Facebook Vanderlei Oliveira e Instagram @cana77. Para você que sofre de artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, reumatismo e inflamação no tendão, o recado do coração, Curcumini é a solução. Pode ser dor das pernas, coluna, pescoço, joelho, não há outro melhor. Para suas dores acabar, é só Curcumini tomar. E se as dores causadas pelas chikungunya, zika vírus e dengue vierem lhe perturbar, é só Curcumini tomar, pois outro melhor não há. Curcumini, à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Não esqueça, Curcumini. Mega nos esportes. A SAF do Vasco contratou o ídolo Felipe Maestro para o cargo de diretor técnico. Esta é a primeira mudança de estrutura promovida por Pedrinho desde que assumiu o controle do futebol Cruz Maltino. Pós tomar de 6-1 contra o Flamengo masculino e agora ontem, segunda-feira, contra o feminino, que também perdeu de 6-1 para o arquirrival Flamengo, o Vasco começa a tentar arrumar a casa para escapar aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Informou Carlinhos de Regis para o Mega nos Esportes. Mega, Mega nos Esportes. De volta Aumenta aí o volume do seu dial, hein? Porque a gente vai seguindo juntinhos até as 9 nessa noite gostosa, terça-feira. Noite agradabilíssima, né? Aquele friozinho gostoso, tá um clima bem delicioso. 4 de junho. De segunda a sexta, ó, estamos assim, coladinhos. Uma ótima noite pra você curtir na programação, onde quer que você esteja. De volta, porque o nosso esquenta continua, hein? Dia 8, tá chegando o grande dia, sabadão, tem Igor Canário, tem Edson Gomes, tem Lamba Saia, o grande encontro pela primeira vez juntos, e o nosso encontro é aqui na Arena Mega FM. Adquira agora mesmo o seu ingresso acessando simplar.com.br, Simpla com S-Y, ou se você preferir, você pode até a Capela Distribuidora, não perde tempo. Aquela se destaca, de juju na peixe, uma lacujinha importada. Vem preparada, vem no beco do meio que ela começa a jogar. Os proibitão, ela começa a jogar. Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar. E bota o rabo da língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer babu, que hoje a noite vou te deixar louca. Bota o rabo da língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje a noite vou te deixar louca. Bota o rabo da língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje a noite vou te deixar louca. Bota o rabo da língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje a noite vou te deixar louca. É o canário do jeito que você quiser, papapá. Que venha o verão, tá ligado? Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área. Fui no bailão da serra que ela se destaca. De juju na face, uma lacoxinha empotada. Vem preparada. Fui no beco do meio que ela começa a jogar. Os proibitão, ela começa a jogar. Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar. E bota o rabo na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje à noite eu vou te deixar louca. Bota o rabo na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje à noite eu vou te deixar louca. Bota o rabo na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje à noite eu vou te deixar louca. Bota o rabo na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer esse babu, que hoje à noite eu vou te deixar louca. Assina, pipete, papapá. Tá ligado? Clube da Mega. Clube da Mega. Xande, parceiro. Que parada é essa de piveta mil grau, mano? Ah, canário, essa piveta virou minha cabeça a mil. Eu impregnei, eu brisei legal. A noite foi quente, não sai da minha mente. Pensei numa piveta mil grau. Eu impregnei, eu brisei legal. A noite foi quente, não sai da minha mente. Pensei numa piveta mil grau. O lance rolou. Foi uma coisa louca, beijo na boca, pura pegação. Os corpos suaram, se entrelaçaram, ganhou de bandeja o meu coração. Piveta mil grau, foi sensacional. Bom te conhecer, eu quero ficar de novo com você. Piveta mil grau, foi sensacional. Bom te conhecer, eu quero ficar de novo com você. O príncipe do gueto, Xande Avião. Oh, oh, oh, oh, oh. noite foi quente, não sai da minha mente. Pensei numa piveta mil grau. Eu impregnei, eu brisei legal. A noite foi quente, não sai da minha mente. Pensei numa piveta mil grau. O lance rolou, que coisa louca. Beijo na boca, pura pegação. Os corpos suaram, se entrelaçaram. Ganhou de bandeja o meu coração. Piveta mil grau, foi sensacional. Bom te conhecer, eu quero ficar de novo com você. Piveta mil grau, foi sensacional. Bom te conhecer, eu quero ficar de novo com você. Foi sensacional. Bom te conhecer. Eu quero ficar de novo com você. Piveta mil grau. Foi sensacional. Bom te conhecer. Eu quero ficar de novo com você. O príncipe do gueto. Segura o hit! Canari Xandão, Xande e Avião. Canari Xandão, Xande e Avião. Sim. A maior e melhor rádio. Mega FM. É o Canário. Do jeito que você quiser. Tá ligado? Tá ligado? Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Amor, só você não vê que magoa meu coração. Eu quero ficar com você. Eu quero ser tua paixão. Amor, só você que não vê que magoa meu coração. Amor, amor, amor. Eu sei que ninguém vai te amar. Um amor assim igual o meu você jamais vai encontrar. Amar amor como eu te amo. Eu sei que ninguém vai te amar. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, sai. Fazer uma lambada gostosa pra você me encher. Vou fazer uma lambada gostosa pra você me encher. Vou fazer uma lambada gostosa pra você me encher. Vou fazer uma lambada gostosa pra você me encher. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Olha aí, ó. Aumenta o som. Aumenta o volume, bota pra bater. É o Canário. Calma. É o Canário. Clube da Mega. Braços. Gomes, a sua maneira, hein? Mais uma atração aí do dia 8 de junho, contagem regressiva, gente, tá chegando o grande dia. Se você ainda não adquiriu seu ingresso, não perde tempo não, tá? Vai agora mesmo na Capela Distribuidora. E aí, ó, você vai ter acesso ao mapa e você vai escolher a melhor localização pra você assistir o show aí do seu artista favorito. Só traz a sua energia positiva e vem com vontade de curtir, porque vai ser uma noite inesquecível. Volto já, sai daí não. Samão Fiat, a concessionária com DNA sergipano que você conhece e confia. Informa a hora certa. Mega, um minuto pras oito. Na hora de comprar, é na Samão. O seu Fiat trocar, é na Samão. Você já sabe, mas a gente vai te lembrar. É Samão Fiat. Aqui tem tradição, é Samão Fiat. A melhor opção. Melhor atendimento e ofertas especiais, a melhor condição, só a gente faz. Saman Fiat, a concessionária com DNA sergipano que você conhece e confia. Faz o trânsito, começa com você. Contagem regressiva. Faltam poucos dias. Faltam poucas horas. Maratá, Saman Fiat, Budweiser e Whisky Old Par apresentam o show do ano. Amado Batista está chegando pela primeira vez em Capela, terra de festa boa. Dia 7 de junho, sexta-feira. Programe-se. Amado Batista e você na nova Arena Mega FM. E mais, lá você vai ver Asas Morenas 20 anos, Gleidson Melo e Flor de Maracujá. Portanto, nesta sexta-feira, todos os caminhos levam você à Capela. Porque a nova Arena Mega FM é o palco. E você será o show. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam o sabor de sal. Patrocínio Mega Estação, Cacau Show, Bom Bife, Ambev, Brahma, Spaten, Posto Dois Irmãos, Canã Imobiliária, Mercadinho Bela Vista, Lojas Tendências, Comida Caseira do Márcio, Curcumine, Posto Sobó e Pneu Center. Empurra Mega! A Mega FM é a rádio que promove. É a única rádio que consegue aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender. Portanto, você que quer comprar algo com segurança por preço justo, basta ficar ligado na Mega FM e acompanhar as promoções do produto que você precisa. E atenção, você que precisa vender, escolha um pacote promocional do tamanho e importância do seu produto. Ligue e contrate 799-9609-8707. Mega FM, a rádio que promove e resolve. Mega Estação e Grupo Saman apresentam o novo campeão sergipano em audiência. Jornal da Mega, segunda edição. Com Suquita, ex-Adora Suquita. Em todas as plataformas digitais. No YouTube, aplicativo. No som do seu carro, da sua casa, no seu celular. Ou até mesmo no velho radinho de pilha. Ele bate todos os recordes de audiência da história do rádio. Com um jornalismo moderno, onde a verdade pede passagem e a notícia chega do jeito que você merece. Precisa e exige. Jornal da Mega, segunda edição. O mais ouvido e mais entendido. Por isso, é o novo campeão em audiência. Oferecimento: Canã Imobiliária, Cacau Show, Pneu Center e Posto Sobó em Dores. Jornal da Mega. De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, Jornal da Mega. Em comunicação, Sidney Souza. Jornal da Mega, jornalismo com credibilidade. Atenção, informativo bate-volta para o show do ano com Amado Batista e o encontro com Edson Gomes, Igor Canário e Lamba Saia, nos dias 7 e 8 de junho, na Nova Arena Mega FM em Capela. Em Aracaju, saída do terminal rodoviário Luiz Garcia no centro. Em Nossa Senhora do Socorro, saídas do Mini Shopping São Brás e do Shopping Prêmio. Nas cidades de Laranjeiras, Maruim, Rosário do Catete, Carmópolis, Japaratuba, Siriri, Cumbi, Aquidabã, Propriá, Malhador, Nossa Senhora da Glória, Cedro de São João, Japoatã, Neópolis, Pacatuba, Muribeca, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Ribeiró, Moita Bonita, Divina Pastora, Riachuelo, Feira Nova, saída do terminal rodoviário de cada município. E você que quer contratar um ônibus só para sua turma com a lotação completa, ligue para 799-9817-9401 e fale com Dery, coordenador geral da Cooper Tause. Combina contratação, horário de saída e retorno. Anota aí, 799-9817-9401. Bate e volta, dia 7 e 8 de junho, no show do ano e no encontro. Mega Notícias. A Polícia Civil apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas no município de Tobias Barreto. Policiais civis da delegacia do Tobias Barreto apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no bairro Santa Rita no dia de ontem. Informações policiais é que as investigações apontaram que o adolescente mantinha um ponto de venda de drogas na localidade. A partir daí, foi deflagrada a ação policial já na segunda-feira. Com o adolescente, foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes do tipo crack, prontas para comercialização, diversas notas de dinheiro e uma motocicleta. O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Tobias Barreto, onde foi autuado pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. Antero Alves para o Mega Notícias. Mega Notícias. Volta com o nosso Clube da Mega. E lembrando que a gente se encontra. Temos encontro de segunda a sexta-feira, das 6 às 9. Clube da Mega. Clube da... Seguimos com o nosso Esquenta, porque na sexta-feira promete bastante, hein? Tem o cantor mais amado do Brasil pela primeira vez aqui em Capela. Você que tá aí com a gente, ó. Você aqui em Capela, você por toda essa região. Vocês nos povoados, sítios, assentamentos, né? Enfim. Onde quer que você esteja nos acompanhando, se não adquirir o seu ingresso, você vem aqui até Capela, tem a Capela Distribuidora, não perde tempo, tá? Amanhã cedinho, se não puder ir agora, você vai cedinho pra garantir aí a sua mesa ou o seu passaporte, né? O seu ingresso individual. Dá tempo ainda de você adquirir. Temos a programação também, ingressos, tá? Pra você curtir no 0800. E aí você vai tentar a sua sorte. Envia para o nosso Megazap 91384868, o seu nome completo, telefone, tudo certinho. E daí você fica ouvindo, porque no finalzinho do programa aqui, ó, vou estar citando aí os nomes, né, dos sortudos, tá bom? Te mandar um cheiro, um abraço aí pra ele que está nos dando carinho da sua companhia. Alô, Marquinhos Sedex, um cheiro no coração. Obrigada pelo carinho. E agora os meninos aqui, né? Os meninos do Bonde dos Corneus, eles agora, ó, vão... Não sei o que vão fazer, se vão chorar, né? Se vão arrastar o chifre aí no asfalto, não. Voltar ao passado. Porque não tem, né, bebê? Vai sair arando a terra, chama! Pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. Sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua. janela. Eu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando, você acordava com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Sopradas pela tempestade, onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata. Descia do céu, eu cantando, você acordava com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. FM, a maior e melhor rádio. Empurra, Mega! Eu tive um amor. Amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Clube da Mega. Sejam bem-vindos a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Informamos que estão reservados os passageiros fumantes, as fileiras de portões números 35 a 40. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos. Obrigada. Na segunda-feira, o telefone toca. É meu amor ligando de algum país. Pode estar em Londres ou em Nova York, em Buenos Aires ou talvez Paris. Eu atendo e ela fala que me ama e que longe de mim ela não é feliz, que seu avião está pousado em Roma, que eu sou o homem que ela sempre quis. Terça-feira eu fico louco de saudade, e na quinta-feira eu já estou no fim. De repente ela liga do Japão que seu avião tá indo pra Pequim. Com ela o meu coração viaja mundo afora. Por uma aeromoça fui me apaixonar, e ela outra vez ligou, falou comigo agora que hoje me espera pro jantar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Senhoras e senhores, esperemos a seguir algumas informações sobre a nossa viagem. O tempo de voo até o nosso destino está estimado em 10 horas. Lembramos que é proibido fumar dentro dos lavatórios, nas áreas reservadas a não fumantes, em pé nos corredores e nas áreas de serviço. Obrigada. Terça-feira eu fico louco de saudade, e na quinta-feira eu já estou no fim. De repente ela liga do Japão que seu avião tá indo pra Pequim. Com ela o meu coração viaja mundo afora. Por uma aeromoça fui me apaixonar, e ela outra vez ligou, falou comigo agora que hoje me espera pro jantar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Meu amor chegou, está no Brasil, cheia de paixão, louca pra me amar. Já estamos sobrevoando o território do Brasil e daqui a alguns instantes chegaremos ao nosso destino. Em Curra Nega. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas, é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor. medo, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Clube da Mega. Clube da Mega. Do que adiantou te dar os meus melhores beijos se você não soube cuidar direito? Do que adiantou eu querer ser sua metade se eu nem era sua prioridade? Lembra que o mesmo fogo que queima um dia apaga. Empurra, Mega! saia de vez da minha vida. Se envergonha safado com suas mentiras. Magoou meu sentimento. Te dei meu coração. Em troca você só me deu decepção. Te juro dessa vez não tem mais volta não. Tá colhendo o que plantou. Agora chora e implora pelo meu amor. Vai ter que conviver com essa dor. Oh, tá estampado na sua cara que nunca me amou. E nem precisa me lembrar de tudo que passou. O coração que apanha nunca se esquece. Sai da minha vida de vez, capataz. Tá estampado na sua cara que nunca me amou. E nem precisa me lembrar de tudo que passou. O coração que apanha nunca se esquece. Sai da minha vida de vez, capataz. Volta não, tá colhendo o que plantou. Agora chora e implora pelo meu amor. Vai ter que conviver com essa dor. Oh, tá estampado na sua cara que nunca me amou. E nem precisa me lembrar de tudo que passou. O coração que apanha nunca se esquece. Sai da minha vida de vez. Já, mais um aí, mais uma atração do dia, 7 de junho, sexta-feira, só vem, meu amor. Clube da Mega. Meus sonhos quero te ver, princesa. pra poder um pouco te ver. A maior e melhor rádio Mega FM. Essa noite gostosa. E olha, lembrando que sexta-feira temos encontro marcado na Arena Mega FM. E é o seguinte, sabadão a festa continua, porque tem o grande encontro, tem Edson Gomes, tem também Asas Moreno na sexta, bebê. Exatamente. No dia 8 é o grande encontro com Edson Gomes, Lamba Saia e Igor Canário. E ainda vamos curtir também aí o Cleones do Arrocha, aquela rocha bem gostoso. E tem também o fiote, né, do Edson Gomes, o Isaac Gomes. Gente, vai ser uma festa lindíssima. Se ainda não adquiriu seu ingresso, vá agora mesmo na Capela Distribuidora, tá? E garanta, não perde tempo, vai correndo, tá? Não correr o risco de ficar sem. Eu tinha falar pra você que tem promoção rolando Cidade Premiada. Exatamente. Mega FM, Corpet House. Presta atenção, tá? A fim de ganhar 30 ingressos do show do ano, meu amor. Já curtiu o cantor mais amado do Brasil? Ou do encontro com Edson Gomes, Igor Canário e Lamba Saia? É simples demais, tá? Basta você juntar sua turma e contratar o ônibus da Corpet House para o bate e volta dos eventos. As duas primeiras pessoas, aliás, já foi, né? Só que daí você continua, inclusive, no Jornal do Meio-Dia, você se cadastra, você manda a sua mensagem através do nosso Megazap 91384868 e o nosso querido superintendente Suquita, né, vai ligar pra você, não diz alô, empurra mega, né, segue todas as instruções, né, tem muitas promoções rolando, você ganha brindes das lojas. Você ganha também aí, pode ganhar 30 ingressos, né, para trazer a sua turma já no carro aí da Corpetals. Então, não perde a oportunidade, tá bom? Tá faltando pouco, contagem regressiva. Participa da programação em especial aí do Jornal Meio Dia, edição Meio Dia, com o querido Superintendente Suquita. E a gente vai seguindo juntos, né? E tem também, ó, promoção rolando, sabe onde? No posto Dois Irmãos, exatamente, você completando aí o tanque, né, galera que completou o tanque, essa promoção aqui já foi e foi bombada, exatamente. A galera curtiu pra valer, foi lá, né, encheu o tanque de com força, né, isso, o Ronaldo, né, encheu aí de com força e faturou a casadinha pra curtir os dois dias, né, aliás, as duas noites, tanto o dia 7 quanto o dia 8. Mas vou falar pra você aqui do posto Dois Irmãos. Pera aí, gente, é tudo ao vivo. É tudo ao vivo. E agora sim, a gente fala aqui, ó, dessa promoção maravilhosa que tá rolando também. Pra você que abastecer aí no posto Dois Irmãos, tá? Que é o melhor lugar, combustível com qualidade. Posto Dois Irmãos, o posto mais tradicional aqui de Capela. Melhor combustível da cidade, melhor não existe. Atendimento, já sabe, diferenciadíssimo, né? Além de você, ó, enquanto abastece, tomar aquele cafezinho esperto. Tendo o melhor atendimento da região. E se liga na promoção, a cada R$30 abastecidos, você concorre a R$120. Ô, Ronaldo, tá ouvindo? A cada R$30 abastecidos, você concorre a R$120. Posto Dois Irmãos, o seu posto Petrox, na Praça do Amparo, compromisso em servir. Atração confirmadíssima, dia 7 de junho, hein? Sexta-feira, tá chegando o grande dia, só vem. Paixão não faz, mas na verdade faz tempo que eu tô procurando. Tô fora desse joguinho de desapego, de quem faz amor gostoso e vai embora. Eu tô querendo alguém, é pra fazer história. Cansei de ser contatinho, cansei de ser contatinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Cansei de ser contatinho, cansei de ser contatinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Há quem diga que eu sou emocionado, como se apaixona fácil. Na verdade faz tempo que eu tô procurando. Tô fora desse joguinho de desapego, de quem faz amor gostoso e vai embora. Eu tô querendo alguém, é pra fazer história. Cansei de ser contatinho, cansei de ser contatinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Cansei de ser contatinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Tô querendo alguém só pra ficar de lovezinho. Clube da Mega. Clube da Mega. Tudo que vier, por mim pode fazer o que quiser. Só não esqueça que é seu meu coração. Não tenho culpa de te amar desse jeito. Eu te amo e não me deixe, não. Me deixe, não. Me deixe, não, meu amor. Desculpa, mas não domino o meu coração. Já tentei de esquecer, mas não tem jeito não. É amor, amor, amor. É amor, amor, amor. Não me deixe não. Asas morenas voando cada vez mais alto. Não me deixe, eu topo tudo que vier. Por mim pode fazer o que quiser, só não esqueça que é seu meu coração. Não tenho culpa de te amar desse jeito. Eu te amo e não me deixe não. Me deixe não, me deixe não, meu amor. Desculpa, mas não domino o meu coração. Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não. É amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Não me deixe, não me deixe. Sequência e eu volto já já trazendo a nossa última, aliás, nosso último bloco, né? A gente continua com a nossa esquenta para o dia 7 e 8, aliás, sexta e sábado, hein? Tá bem ali, tá chegando. Mega, faltando 16 para as 9. Budweiser, Whisky Old Parr, Grupo Maratá, Mega Estação e Saman Fiat apresentam o grande encontro. O rei do reggae, o príncipe do gueto e o cafajeste da lambada. Edson Gomes. Estou na tua, estás na minha, malandro. Canário. Bota pra virar, bota pra virar. Ele disse no balanço, no balanço, no balanço do canário, no balanço, no balanço, no balanço do canário. E lamba saia. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. Primeira vez, juntos, só a Mega FM faz pra você. Neste sábado, na nova Arena Mega FM em Capela. Prepare-se, a sua emoção vai aflorar, porque lá você vai ver o seu maior desejo se realizar. Essas três bandas juntas pela primeira vez no mesmo lugar. Edson Gomes, Igor Canário e Lamba Saia. E mais, Isaac Gomes e Cleones do Arrocha. Será que você aguenta? Patrocínio, Cacau Show, Bom Bife, Caná Imobiliária, Pneu Center, Posto Sobó, Ambev, Brahma, Spaten, Lojas Tendências, Comida Caseira do Márcio, Curcumini e Mercadinho Bela Vista. Empurra Mega! Empurra Mega! Em Capela, a melhor opção em compras é o Mercadinho Bela Vista. Os melhores preços com a economia que você precisa. Mercadinho Bela Vista, variedade, bons preços e o melhor atendimento. Então já sabe, na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Mercadinho Bela Vista. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades. Mercadinho Bela Vista, a opção certa para você. Rodovia Manuel Vieira Dantas, em Capela. São João está chegando e tem folia de preços baixos. Vem pra Mega Estação, vem meu povo, vem pra cá comprar barato. O São João está chegando e tem folia de preços baixos. Vem pra Mega Estação, vem meu povo, vem pra cá comprar barato. Tem os mais lindos calçados, variedade em relógios, variedade em bolsas, roupas e acessórios. Seu melhor São João começa aqui na Mega Estação. Bolsas, relógios, roupas, acessórios, crediário próprio e facilitado. Dividimos em todos os cartões em até 10 vezes. Vem pra Mega Estação. Mega nos esportes. Grêmio fecha a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. O defensor que estava no Flamengo tem aí no seu grande currículo várias contusões e o contrato foi feito através de um modelo de produtividade onde fechou até o fim do ano. Caso o jogador alcance algumas metas, o vínculo pode se estender até o fim de 2025. O modelo do negócio depende da evolução do xerife que tem aí muitas contusões no currículo da sua grande carreira. Formou Carlinhos de Regis para o Mega nos esportes. Mega nos esportes. De volta, hein, com a nossa última sequência. Feliz noite pra você curtindo, né? Essa terça-feira. E olha, já às 10 tem ele. Ele continua com o esquenta aí do showzaço do cantor mais amado do Brasil na sexta-feira. No sábado tem um grande encontro pela primeira vez juntos. Edson Gomes, Lamba Saia e Igor Canário. Falar nisso, ó. Só pra você aí. Só pra você, né? Só pra você chorar. Chama! Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício.

faltava o amor. Em mim uma paixão nascia, e entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta, e nela a palavra Deus. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos do sereno das madrugadas. Meu violão velho num canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua, parceira das canções lindas que cantei na sua rua. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui ser esteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Mega FM, a rádio que eu sempre quis. Tá aí o cantor mais amado do Brasil em contagem regressiva. E olha, não esquece, turma boa da Bahia, das Alagoas, meu Pernambuco, meus carregados, minhas carregadas. Se preparem, se ainda não adquiriu ingresso, você vai acessar agora mesmo simpla.com.br com S e Y, tá? Simpla.com.br. Já a turma boa aqui de Capela e toda essa região pode também estar vindo à Capela Distribuidora. Não deixa pra última hora, tá certo? Lembrando que na Capela Distribuidora você vai ter acesso ao mapa e daí você vai escolher a sua melhor localização pra ficar bem mais próxima aí do seu artista favorito. Tô indo embora, finalizando aqui com ele, com o cantor mais amado do Brasil, na expectativa, e muita gente já aí, muita gente ansiosa. Atenção, Maria José Santos Oliveira faturou aí pra curtir o cantor mais amado do Brasil, Genivaldo de Souza também, e a Gilvanete, hein, galera massa, um cheiro grande no coração. E quem também vai curtir o encontro é o Cleiton Kerrison Santos. Um beijo bem gostoso. E ele carrega, menina, ele carrega o sobrenome da minha cidade, Gouveia. Adoro. Tchauzinho. Às 10 tem o Sérgio Boca, hein? Continua a festa, continua o esquenta. Me leva as nuvens de prazer. Amo você. Por isso eu vou até o infinito. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar. Quero você, o seu beijo me enlouquece, me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou. seu corpo junto ao meu, me leva às nuvens de prazer. Amo você. H92. Contagem regressiva. Faltam poucos dias. Faltam poucas horas. Maratá, Saman Fiat, Budweiser e Whisky Old Par apresentam o show do ano. Amado Batista está chegando pela primeira vez em Capela, terra de festa boa. Princesa. Dia 7 de junho, sexta-feira. Programe-se. Amado Batista e você na nova Arena Mega FM. E mais, lá você vai ver Asas Morenas 20 anos, Gleidson Melo e Flor de Maracujá. Portanto, nesta sexta-feira, todos os caminhos levam você à Capela. Porque a nova Arena Mega FM é o palco. E você será o show. Eu tive um amor. Amor tão bonito. Daqueles que marca. Sabor de sal. Patrocínio Mega Estação, Cacau Show, Bom Bife, Ambev, Brahma, Spaten, Posto Dois Irmãos, Canã Imobiliária, Mercadinho Bela Vista, Lojas Tendências, Comida Caseira do Márcio, Curcumine, Posto Sobó e Pneu Center. Empurra Mega! Feira 4 de junho de 2024. Vamos ao destaque do dia: economia. Produto Interno Bruto do Brasil cresce 0,8% nos primeiros três meses do ano. E 2,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Resultado positivo foi puxado pelo setor de serviços. Thaísa Vitória. O consumo das famílias, investimentos e serviços impulsionaram o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ação para recuperar os transportes no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com nossa equipe de reportagem em Porto Alegre sobre obras em rodovias. E as previsões para a retomada dos serviços no aeroporto da capital gaúcha. E ainda, meio ambiente. Em entrevista, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, comenta os números do combate ao desmatamento e aos principais crimes ambientais cometidos no país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhem a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov na sua TV aberta. A economia brasileira cresceu 0,8% nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. Os números do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, foram divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação anual, o PIB brasileiro tem crescimento de 2,5%. O resultado coloca o país nas projeções do Fundo Monetário Internacional como oitava maior economia do mundo. O consumo das famílias, investimentos e serviços impulsionaram o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano. O crescimento foi de 0,8% em relação ao último trimestre de 2023. E na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o PIB avançou 2,5%. O indicador representa a soma total de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é a principal forma de medir o crescimento da economia brasileira. Em compromissos na Itália, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou os números. É um PIB que veio forte, conforme a previsão da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda. Aliás, veio exatamente igual à previsão que nós tínhamos, 0,8. Nós continuamos mantendo a projeção de crescimento para o ano na casa de 2,5%. Aliás, a maioria das casas estão revendo o PIB brasileiro para cima. Nós inicialmente imaginávamos um crescimento de 2,2, já refizemos as contas para 2,5, com ainda uma pequena incerteza, que é o impacto do ocorrido no Rio Grande do Sul sobre crescimento econômico e sobre as contas nacionais. O setor de serviços foi o principal responsável pela variação positiva, com alta de 1,4% em comparação ao último trimestre do ano passado e 3% em relação ao primeiro trimestre de 2023. O resultado, segundo o Ministério da Fazenda, reflete o aumento da renda dos brasileiros e também do crédito que vem sendo ofertado. Atividades de informação e comunicação e imobiliárias, comércio, transportes e serviços prestados às famílias estão entre as que mais se destacaram. Outro setor que puxou o resultado do PIB foi a agropecuária, com crescimento de 11,3%. Para a economista da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, apesar dos impactos negativos que a agropecuária vem sofrendo, principalmente por causa dos eventos climáticos, o índice divulgado hoje aponta para uma recuperação. Esse resultado foi um resultado positivo, importante para a economia, né? Até para as projeções para o final do ano. A agropecuária cresceu bastante, a exportação nossa, inclusive, ela tem um movimento importante. Então, se você pegar no acumulado do ano, a parte da agropecuária teve alguns pontos de queda específicos, mas esse semestre, aliás, esse primeiro trimestre, já deu uma reação. Então, isso daí é bem importante também para o resultado do PIB. Por redes sociais, o presidente Lula destacou que o bom resultado foi puxado pelo consumo das famílias e serviços. O presidente também ressaltou que o Fundo Monetário Internacional prevê que o Brasil deve se consolidar como a oitava maior economia do mundo. Reportagem Thaíssa Vitória. E a equipe econômica do governo federal também apresentou hoje as medidas para compensar a perda de receitas com a desoneração da folha de pagamento. A desoneração foi aprovada pelo Congresso para 17 setores da economia que geram muitos empregos. As medidas de compensação não vão criar novos impostos. As medidas compensam a perda de receitas causada pela desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios pequenos. Até 2027. O regime deveria ter acabado no ano passado, mas foi prorrogado por mais 4 anos pelo Congresso Nacional. A desoneração desses setores substitui a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento por um percentual do faturamento, em vez do empresário pagar 20% sobre a folha de cada funcionário, paga de 1% a 4,5% da receita bruta da empresa. As empresas também foram beneficiadas com a redução de 20% para 8% do PIS/COFINS, que é uma alíquota usada para a previdência e cobrada sobre a folha de pagamento dos municípios pequenos. Essa medida gerava um crédito que as empresas poderiam usar para abater em outros impostos cobrados. A nova proposta do governo vai limitar o uso de créditos tributários gerados pelo PIS/COFINS. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, as distorções que ocorreram ao longo do tempo permitiam até que empresas gerassem saldo de impostos. É a correção de uma distorção. Ela foi criada com uma lógica de ser neutra, né? De não prejudicar as grandes cadeias produtivas. E essa neutralidade foi distorcida ao longo dos anos aí, quando se vê que ela deixou de ser neutra, na verdade, nessa nova comunidade. Ela foi invertida no sentido de praticamente afastar a tributação em relação a determinadas empresas e tornar, inclusive, a tributação negativa em muitos casos. A empresa não só não paga, como ela recebe como se fosse uma subvenção do governo brasileiro em dinheiro no ressarcimento desses créditos. A continuidade da política de desoneração da folha vai custar 26 bilhões e 300 milhões de reais este ano. São quase 15 bilhões em relação às empresas e 10 bilhões em relação aos municípios. Mas com as novas medidas compensatórias, a previsão do governo é que esses instrumentos garantam mais de 29 bilhões de reais em 2024. O ministro em exercício da Fazenda, Dário Durigan, explicou que as medidas não vão criar novos impostos. Nosso objetivo é fazer o ajuste fiscal com medidas de justiça, sem aumento de tributo, sem aumento de alíquota, sem criação de novos tributos. A desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram emprego foi aplicada em 2012 como medida temporária e, desde então, vem sendo prorrogada. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Recuperar os acessos e rodovias e retomar o funcionamento do aeroporto e dos voos para a capital gaúcha. Essas são algumas prioridades do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul. E novas obras foram autorizadas hoje. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Oi, Pablo, boa noite. Oi, Luciano, Mariana, boa noite a vocês e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Depois de registrar recuo neste domingo, o Lago Guaíba voltou a subir neste começo de semana. Mas a solidariedade também aumenta. As cozinhas solidárias do Estado ganharam um reforço essa semana. A pedido do presidente Lula, empresários doaram 1.000 toneladas de proteína. Com a carne, será possível oferecer 6 milhões de refeições às famílias desabrigadas pelas enchentes. Mas para que todos esses alimentos, donativos e insumos sejam distribuídos, é preciso logística. O Pablo, e já tem obra de reconstrução pronta para começar por aí, né? Tem, Mariana. O trabalho de reconstrução vai ser grande em todos os setores, principalmente em infraestrutura. Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, autorizou as obras emergenciais de construção da nova ponte sobre o Rio Cai, na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A ponte vai custar 31 milhões de reais e deve ser concluída em 480 dias. A nova ponte será mais comprida que a estrutura que colapsou, além de acostamento e 1 metro mais alta. O ministro também vistoriou as obras da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. A região registrou mais de 500 deslizamentos de terra sobre a rodovia. E sobre a questão do transporte aéreo, quais as novidades? A malha aérea também é prioridade, Luciano. Hoje, o ministro da Secretaria de Reconstrução, Paulo Pimenta, participou de uma reunião com representantes da Fraport, a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Foi apresentado ao ministro um plano de trabalho para a recuperação do terminal. O aeroporto está fechado há 1 mês depois que a água do lago Guaíba inundou a pista e o terminal de passageiros. Com o recuo da água, engenheiros começaram os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, o que deve levar 45 dias. A previsão é que o aeroporto de Porto Alegre, que recebia em média 140 voos diários entre nacionais e internacionais antes da enchente, volte a operar apenas em dezembro. Eu volto com vocês. Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo de Porto Alegre. E ainda no apoio ao Rio Grande do Sul, o Banco do BRICS vai investir 5 bilhões e 700 milhões de reais na reconstrução dos municípios atingidos pelas fortes chuvas e enchentes. A formalização ocorreu após a assinatura de carta compromisso entre o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, Dilma Rousseff. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também se reuniu com Dilma Rousseff. Em pauta, ações na área de empreendedorismo por meio do programa Acredita, que oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para os pequenos empreendedores. Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o Brasil vem apresentando uma redução expressiva no índice de desmatamento na Amazônia, 62% só em 2023. Mais cedo eu conversei com Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, sobre o trabalho que vem sendo feito para chegar a esse resultado e o combate a outros crimes ambientais. Vamos acompanhar a entrevista gravada. Presidente, bem-vindo à Voz do Brasil. Boa noite, é um grande prazer estar falando com todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui, ainda mais nesse momento de uma data tão especial. Pois é, presidente, ao que o senhor atribui essa redução expressiva do desmatamento na Amazônia? Bem, o governo federal vem conduzindo o chamado PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, com inúmeras ações. Além disso, o IBAMA retomou as suas ações de fiscalização com força total. Estamos trabalhando em toda a Amazônia, nos mais diferentes biomas brasileiros, estamos trabalhando com ações presenciais, estamos trabalhando com ações de inteligência, estamos trabalhando com muita tecnologia. A gente consegue fiscalizar hoje os desmatamentos usando imagens de satélite em tempo quase real, e isso vem ajudando muito. Além disso, a gente também conta com a colaboração de estados e municípios que também estão ajudando no combate ao desmatamento. Então, é um conjunto de uma série de políticas públicas que vem fazendo com que a gente, de fato, consiga garantir a governança sobre o território e combater o desmatamento. A expectativa é que essa redução seja consistente e continue, presidente? Sim, nós temos uma meta de desmatamento zero em 2030, e para isso a gente precisa de todos. Nós estamos trabalhando, inclusive, em parceria com outros órgãos, e em alguns casos nós também estamos tendo a retomada das ações de fiscalização por outros órgãos. Uma das maiores reduções que a gente teve de desmatamento foi em unidades de conservação, fruto de um trabalho conduzido aí pelo ICMB. Perfeito. Bom, estamos comemorando essa redução expressiva no desmatamento da Amazônia. Por outro lado, o desmatamento no Cerrado e no Pantanal vem aumentando. Qual o planejamento para a redução desses índices também nesses biomas? O plano de prevenção e combate ao desmatamento do Cerrado já está pronto e está em fase de implementação. Nós estamos intensificando muito as ações de fiscalização no Cerrado. Além disso, outros biomas savânicos, outros biomas onde a gente também tem esse problema crônico, né, como é o caso do entorno da Caatinga, região do Pantanal, nós também estamos com ações de fiscalização. A gente espera que, se tudo der certo, a gente conclua os planos também para os demais biomas ainda esse ano e a gente possa ter uma redução sólida em todos os biomas brasileiros. Não dá para admitir mais tanta ilegalidade envolvendo desmatamento, como a gente percebe que aconteceu e, enfim, em algumas regiões continua acontecendo ainda hoje. É mais uma questão de fiscalização, de educação ou de punição, presidente? É um conjunto de fatores. De maneira geral, os crimes ambientais no Brasil sempre foram considerados como crimes de menor porte, de menor potencial ofensivo. E, na verdade, quando alguém está destruindo a natureza, está afetando algo que pertence a todo o povo brasileiro. Então, eu não tenho dúvida. Nós precisamos de políticas públicas consistentes. O governo vem se esforçando muito na implementação dessas políticas. Precisamos investir muito em educação ambiental. E, obviamente, garantir alternativas econômicas para a manutenção das florestas e demais formas de vegetação, que elas de fato continuem preservadas. Bom, agora no período da seca, uma das preocupações é com os incêndios florestais. Qual é o planejamento para combater esses incêndios este ano? O IBAMA, desde a sua origem, mantém um programa chamado Preve Fogo, que é o programa de prevenção e combate aos incêndios florestais. Esse ano nós estamos bem organizados, estamos com o nosso planejamento em dia, estamos já com a contratação dos brigadistas e comprando mais equipamentos. A gente acredita que, de fato, a gente possa ter grandes incêndios florestais no Brasil por conta, principalmente, das questões climáticas, mas vamos estar trabalhando da melhor forma possível para que o combate seja mais rápido e mais eficiente. Nós precisamos muito que a população entenda que no período de seca não é hora de colocar fogo, e aí a gente conta também com a colaboração de toda a sociedade. Presidente, além do desmatamento e dos incêndios, quais são os crimes ambientais mais frequentes no país? Bem, no caso do desmatamento, normalmente a gente tem também outros crimes, como a grilagem, que é a apropriação de terra pública, a exploração ilegal de madeira. Além disso, no Brasil, a gente também vem trabalhando de maneira muito forte o combate à pesca predatória, ao tráfico de animais, aos próprios incêndios florestais, enfim. Tem um conjunto enorme de irregularidades, incluindo aí o garimpo ilegal, que o IBAMA vem trabalhando, obviamente, para combater. Como é que é a fiscalização, como é que é o trabalho de fiscalização para combater todos esses ilícitos? Há parcerias com outros órgãos, por exemplo? Sim, o IBAMA não está sozinho, não está isolado do mundo. A gente conta muito com o apoio da Força Nacional, da Polícia Federal, principalmente nas ações de investigação, da Polícia Rodoviária Federal, além de outros órgãos que também fazem um trabalho correlato, o caso do ICMBio, da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa, de fato, conseguir os melhores resultados. O papel dos estados e municípios também é essencial para que a gente tenha bons resultados e a gente possa, de fato, nas datas comemorativas, como é o caso do Dia do Meio Ambiente, ter o que comemorar. Perfeito. Esses crimes que têm correlação, grilagem, ou mesmo, como o senhor falou, o tráfico de animais silvestres, podem ser denunciados ao IBAMA? Quais são os canais para esse tipo de denúncia, presidente? Sim, o IBAMA tem a chamada Linha Verde. É um telefone que recebe ligações gratuitas de todo o Brasil. É o 0800-061-8080. Qualquer cidadão brasileiro pode ligar e fazer a sua denúncia. E caso não seja algo de responsabilidade do IBAMA, a gente vai estar repassando para os órgãos competentes, sejam eles estaduais ou municipais. Disponível 24 horas por dia essa linha verde, presidente? Sim, 24 horas por dia, repetindo, 0800-061-8080. É a nossa linha verde para denúncias ambientais. Muito obrigado, presidente Rodrigo Agostinho, pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo. Valeu. Até a próxima. O presidente Lula sancionou hoje leis nas áreas de saúde, educação e justiça. As novas leis vão atender grupos vulneráveis, como crianças e pessoas com doenças neurodegenerativas. Entre os projetos sancionados está o que institui uma política nacional voltada aos cuidados de pessoas com a doença de Alzheimer e outras demências. O projeto de lei define o conceito de demência, garante o direito ao acesso integral e gratuito à saúde no Sistema Único de Saúde e determina prioridades no tratamento dessas doenças. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o papel do governo será de apoiar os municípios para garantir o atendimento a quem mais precisa. Tenhamos a possibilidade de detectar precocemente, de maneira a atender melhor as pessoas. Lula sancionou também a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializada a crianças de 0 a 3 anos. A atenção precoce vai priorizar as crianças que necessitam de atendimento especializado. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o projeto de lei se soma às ações do governo que já estão em andamento, como o Programa Nacional de Educação Inclusiva. O papel do MEC, presidente, será de orientar as redes de apoiar dentro da nossa política nacional de educação inclusiva e também a questão das creches e da pré-infância. O presidente Lula destacou a importância da formação de profissionais para que as leis sejam colocadas em prática. Então isso pressupõe, sabe, investir na formação profissional, tanto na área da saúde quanto da educação, para uma tarefa, sabe, extraordinária como essa, de cuidar das pessoas que mais necessitam. Lula sancionou também uma lei que restringe os critérios de escolha do lugar de julgamento em processos civis. A lei altera o Código Civil, que determinava que as partes envolvidas em uma ação pudessem escolher o local onde será ajuizada sem nenhuma restrição. Agora será obrigatória a relação do local de julgamento com o domicílio das partes ou com o local de pagamento da dívida, entrega de bem ou prestação de serviço. Reportagem Gabriela Noronha. Um espaço de diálogo onde sociedade civil e governo discutem políticas para os direitos definidos pela Constituição. O Conselho Nacional de Direitos Humanos está comemorando 10 anos. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos promove ações preventivas e protetivas em situações de ameaça e violação dos direitos previstos na Constituição Federal e em tratados e atos assinados pelo Brasil. Criado em 2014, o Conselho também é responsável por sugerir e fiscalizar as políticas públicas sobre o tema. No evento que marcou os 10 anos do colegiado, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou a atuação do órgão. Nós vivemos um país em que não se respeita os direitos humanos e, portanto, o ódio, a violência tem um campo fértil. Portanto, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, expressa a democracia na sua composição. Promover os direitos humanos, sem dúvida nenhuma, será proteger o povo brasileiro. A presidente do colegiado, Marina Derman, defendeu a presença e atuação cada vez mais forte do Conselho na manutenção dos direitos humanos. O CNDH sempre esteve ao lado das mulheres na luta contra as diversas formas de violência. O CNDH também está ao lado da população em situação de rua, que é cotidianamente invisibilizada nas diversas cidades do país. Também cabe ao Conselho opinar sobre atos normativos, administrativos e legislativos que envolvam o tema dos direitos humanos, além de elaborar propostas e acompanhar casos de violações de direitos humanos. O colegiado é formado por 11 representantes do poder público e 11 da sociedade civil. Reportagem Cleide Lopes. Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, multou a Enel Distribuidora de São Paulo em 13 milhões de reais por falhas no fornecimento de energia na capital paulista e demora no restabelecimento do serviço. A multa se refere a relatos de falta de energia ocorridos entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano. A Senacom também vai sugerir ao Ministério de Minas e Energia medidas punitivas adicionais à empresa, como intervenção administrativa e cassação de concessão. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF recebe denúncia contra o senador Sérgio Moro por suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Ministra Carmen Lúcia assume a presidência do TSE. CBF é condenada a reconhecer vínculo de emprego de assessor da seleção brasileira. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra Sérgio Moro. A denúncia foi apresentada pelo então vice-procurador-geral da República, Lindora Maria Araújo, em abril do ano passado. Neto Costa. De acordo com a denúncia, o senador Sérgio Moro atribuiu falsamente ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal a prática do crime de corrupção passiva relacionado à concessão de habeas corpus. A declaração foi feita em público na presença de várias pessoas, com conhecimento de que estava sendo gravado, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa que se tornou pública no dia 14 de abril do ano passado. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pelo recebimento da denúncia e foi seguida pelos demais ministros da primeira turma do STF. A ministra explicou que a data de publicação do vídeo foi em abril de 2023, quando Moro já era senador, e esse fato leva a análise do caso para julgamento pelo Supremo. A ministra Carmen Lúcia destacou o combate à desinformação no discurso de posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma solenidade realizada na noite de segunda-feira, o ministro Nunes Marques assumiu a vice-presidência do TSE, Mariana Fabre. A ministra Carmen Lúcia vai conduzir a Justiça Eleitoral nas eleições municipais deste ano. No discurso de posse como presidente do TSE, ressaltou que a desinformação representa um risco à democracia. A democracia é imprescindível para impedir que prosperem as mentiras e os medos e possam vicejar, então, os afetos e as liberdades. A ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a presidir o TSE por duas vezes. A anterior foi de 2012 a 2013. Divórcio pode ser decretado mesmo com morte de um dos cônjuges após o ajuizamento de ação. A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa. Um homem ajuizou ação de divórcio cumulada com partilha de bens contra a esposa que morreu durante o processo. Então ele pediu a extinção da ação sem resolução do mérito, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão, mantendo sentença, habilitou os herdeiros e julgou procedente o pedido de divórcio póstumo, ou seja, após a morte da mulher. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do homem e manteve esse acórdão, considerando que ainda em vida e no próprio processo foi manifestada a anuência da mulher com um pedido de separação. A relatoria foi do ministro Antônio Carlos Ferreira. Assessor da seleção brasileira que trabalhou 33 anos para a CBF tem vínculo de emprego reconhecido. A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula. O analista de futebol viajava para assistir a jogos de clubes e seleções. Ele trabalhou em 8 Copas do Mundo e também acompanhava pela televisão. Depois enviava os relatórios para o técnico e era pago mensalmente. Na Justiça do Trabalho, o analista pediu reconhecimento do vínculo de trabalho. No TST, a sexta turma concluiu que ficou demonstrado que os serviços não eram eventuais. Justiça Federal recebe denúncia do MPF contra ex-líder indígena, acusado de dupla tentativa de homicídio no Rio Grande do Sul. O líder de movimento da aldeia Pinhalzinho bloqueou uma rodovia e atirou contra um veículo em represália à morte de um dos integrantes da comunidade, Maressa Omena. As disputas começaram em 2021, quando surgiram desentendimentos sobre os valores aplicados pela Cooperativa dos Trabalhadores Rurais Indígenas de Nonai, que gerencia os recursos financeiros de arrendamento ilegal por parte do território. Momentos antes do ataque, o ex-líder indígena ligou para o telefone de um sargento da Polícia Militar e declarou a intenção de atacar motoristas na rodovia em retaliação ao ataque sofrido pelo seu grupo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br. E ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator retira a taxação de compras internacionais de projeto e Senado adia a votação de programa Mover. Comissão aprova suspensão do pagamento de consignados para aposentados do Rio Grande do Sul. aprovada a autorização para voos domésticos na Amazônia por empresas estrangeiras. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a sanção a proposta que cria um novo conjunto de regras para incentivar a cultura no Brasil, chamado de Marco Regulatório de Fomento à Cultura. Um dos objetivos é organizar as políticas de financiamento do setor na União, estados e municípios. A reportagem é de Pedro Pincer. Ao retirar a cultura da nova lei de licitações, o texto permite que a União execute as políticas públicas de fomento cultural por meio de regimes próprios e outros estabelecidos em legislação específica, permitindo que estados e municípios também possam implementar suas políticas de forma autônoma. Para a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, o projeto promove a transparência, a eficiência e a democratização do acesso aos recursos culturais. Sua abrangência, que inclui todos os níveis da administração pública e a diversidade dos instrumentos em fontes de financiamento, asseguram que as políticas culturais possam ser adaptadas a realidades locais e implementadas de forma eficaz. E, além disso, o detalhamento do processo de chamamento público, a regulamentação da captação de recursos privados e as atividades de monitoramento e capacitação garantem que as políticas culturais sejam executadas de forma transparente, desburocratizada e eficiente. O texto segue agora para a sanção presidencial. E o Senado adiou a votação do projeto que trata de incentivos para carros menos poluentes, o programa Mover. O relator retirou da proposta aprovada pela Câmara dos Deputados o artigo que prevê a taxação de compras feitas em sites internacionais. Com produção de Érica Christian, repórter Marcela Diniz. Ficou para esta quarta-feira a votação no plenário do Senado do projeto que cria o programa Mobilidade Verde, com incentivos fiscais para as montadoras que desenvolverem veículos com menor emissão de gases do efeito estufa. Citando temas estranhos ao mérito, o relator Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, retirou do projeto diversos artigos já aprovados pelos deputados, entre eles a taxação de 20% sobre compras feitas em sites internacionais. Considero, por ser um corpo estranho, uma artimanha legislativa, e que esta casa não pode se colocar numa situação de que não pode debater o que é realidade. E a realidade é um projeto de estímulo e incentivo à nova modernização de veículos no país, que não tem nada a ver com a taxação das comprinhas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que caberá ao plenário decidir se mantém ou não a taxação, mas lembrou que os comerciantes brasileiros pagam mais tributos. Não pode haver um tratamento diferenciado em relação a isso. Me parece, de fato, que se estabelecer uma taxação uniforme entre o que vem do exterior e o que é produzido aqui, é algo que vem a calhar para aquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento da indústria nacional. Se aprovado com mudanças, o projeto dos incentivos para carros menos poluentes volta para a Câmara dos Deputados. Avançou no Senado o projeto que suspende os descontos em empréstimos consignados de aposentados e beneficiários de programas de transferência de renda afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos suspende por 180 dias o pagamento de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social abrangidos pelo reconhecimento do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Por sugestão do relator Otto Alencar, do PSD da Bahia, a proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai alcançar também beneficiários de programas de transferência de renda. Reputamos adequado que a suspensão das parcelas alcance também os titulares de benefícios de prestação continuada e beneficiário de outros programas federais de transferência de renda, pois eles formam um significativo contingente de pessoas vulneráveis e hipossuficientes, abarcando idosos e pessoas com deficiência. O projeto segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais. E a comissão temporária que acompanha a situação do Rio Grande do Sul ouviu hoje o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Na opinião do ministro, a tragédia no estado é resultado da falta de liderança, planejamento e mecanismos de controle. Nardes defendeu a aprovação pelo Congresso Nacional da política de governança da administração pública federal proposta inspirada em experiência do TCU. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O ministro Augusto Nardes afirmou que em qualquer setor, inclusive nas áreas ambiental e climática, sem a definição de indicadores, metas e diretrizes e mecanismos de controle para o gerenciamento de riscos, a administração não terá informações suficientes para tomar decisões e avaliar os resultados entregues à sociedade. Segundo ele, em Porto Alegre, por exemplo, apenas 4 de 24 estações de bombeamento d'água estavam funcionando no momento da tragédia. E isso, na opinião dele, revela a falta de governança. Faltou o quê? Monitorar e avaliar o que estava pronto. Simples. E o que, que é isso? Significa que não tem governança, não tem monitoramento, não tem avaliação. Já o relator da comissão, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que o Tribunal de Contas da União terá papel fundamental na fiscalização do processo de reconstrução do Estado. Se não for conduzido com uma boa governança, vai levar a desperdício de recursos. Hamilton Mourão lamentou ainda que os gestores públicos no Brasil, apesar de contarem com ferramentas de governança, como o Plano Plurianual, que funciona como um guia de projetos importantes para o país, não as implementa até por motivos políticos. O cancelamento arbitrário de planos de saúde coletivos foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Enquanto usuários alegam que a seleção é feita de forma discriminatória, os representantes dos planos afirmaram que os custos são insustentáveis. A repórter Marcela Cunha traz os detalhes. O diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde, Marcos Novaes, garantiu que não há nenhum tipo de seleção de pessoas que geram mais custos na hora de rescindir os contratos coletivos de planos de saúde, mas confirmou que hoje existe um desequilíbrio econômico que impede a sustentabilidade dos planos. 55% das operadoras de plano de saúde do Brasil estão operando no negativo. Essas empresas hoje dão assistência para 23 milhões de beneficiários. A gente está aqui, né, correndo o risco de que, eventualmente, fiquem sem assistência porque essas empresas vão sair do mercado. A advogada Marla Mendes, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da OAB Nacional, rebateu ao apresentar dados que mostram que as operadoras apresentaram um lucro líquido de R$3 bilhões em 2023. Para ela, a decisão de cancelar os planos coletivos é discriminatória com os mais vulneráveis. Nós não somos pedintes, nós estamos pagando. E essas pessoas estão desassistidas com a iminência de risco de morte. O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, ponderou que é preciso ampliar a discussão, porque o valor repassado pelo SUS aos médicos não é sustentável. A senhora sabe quanto é que o SUS paga por um neurologista por uma consulta? R$10. A tabela SUS é algo irreal, é por isso que nós temos que fazer essa discussão muito mais ampla. Já a presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, Fabiane Simão, defendeu a criação de uma CPI dos planos de saúde. E a Comissão de Infraestrutura autorizou a operação de voos domésticos por empresas estrangeiras na Amazônia. A intenção é diminuir o valor das passagens para a região norte. O texto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pince. De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o texto permite que voos domésticos sejam operados por empresas estrangeiras em todo o território nacional, desde que autorizadas pelo Poder Executivo. O objetivo é reduzir o preço das passagens aéreas. O Código Brasileiro de Aeronáutica autoriza apenas empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, operarem voos domésticos. O projeto altera esse artigo para permitir que as estrangeiras atuem em rotas específicas por razão de utilidade pública ou interesse nacional. Sérgio Petecão apontou a importância do projeto para quem mora na região norte. Ali ao lado do meu estado do Acre, que faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, nós temos uma das cidades mais visitadas do mundo, que é Cusco, no Peru. 30 minutos de voo você está de Rio Branco, 40 minutos de voo você vai estar em Cusco. E qual é o problema dessas aeronaves que estão em Cusco, passar em Rio Branco, passar em Porto Velho, sei lá, passar em Manaus? Eles é que vão decidiu o que é melhor. O projeto vai à Câmara se não houver recurso para votação em plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal. Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara avalia temas polêmicos em discussão no Congresso. Deputados divergem sobre terceirização da gestão nas escolas públicas. Parlamentares comemoram a ampliação do atendimento regional em saúde. Boa noite. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a retomada do serviço de neurocirurgia no Hospital Geral de Guanambi. De acordo com o parlamentar, a reabertura vai beneficiar a população de 40 municípios da região. Charles Fernandes parabeniza os profissionais de saúde do hospital pelo compromisso com a população. O deputado informa que a equipe de neurocirurgiões, composta por 6 especialistas de São Paulo e de Vitória da Conquista, já atua na unidade. Benedita da Silva, do PT, elogia o trabalho do governo federal na saúde pública do estado do Rio de Janeiro. A deputada menciona os investimentos e a execução de programas que foram feitos para melhorar e ampliar a prestação de serviços à população. Benedita da Silva também cita iniciativas do governo, como a construção de novas unidades básicas de saúde no Rio de Janeiro, a implantação de novas equipes de atenção primária e saúde bucal e o fornecimento de mais ambulâncias ao SAMU, além dos benefícios proporcionados pelo programa Farmácia Popular. Ao prestar contas de seu mandato, Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, cita que viabilizou 300 cirurgias de catarata e pterígio em Imperatriz. O parlamentar também menciona a realização de 400 atendimentos oftalmológicos só no último final de semana. Josivaldo JP declara ainda que realizou o programa Um Novo Olhar, com a meta de entregar 5 mil óculos de grau para idosos e pessoas de baixa renda. O parlamentar reafirma seu compromisso em cobrar melhorias na saúde pública de Imperatriz. Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, elogia a parceria estabelecida entre o governo do estado e a cidade de São João de Meriti para obras em diversas áreas, a partir de emendas de sua autoria. De acordo com o parlamentar, os recursos têm possibilitado a realização de projetos de saúde, educação e esportes, atendendo a quase 700 mil habitantes. Dentre as obras, Bebeto destaca a entrega prevista do Hospital Infantil e do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual. O deputado enaltece a situação de espaços para a prática de esportes e reafirma seu compromisso em continuar trabalhando para garantir o melhor atendimento à população de sua cidade. Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, se diz envergonhado por precisar defender a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a assistolia fetal. O deputado enfatiza sua oposição a esse método de aborto e a todas as outras formas de interromper uma gestação. Nelson Barbudo pede que a população cristã se una contra o aborto, argumentando que o feto é uma vida inocente que não deve ser terminada por opção dos pais. Para o deputado, não é possível que a interrupção de uma gravidez se dê nem com autorização do Estado. Política. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, declara que seus mandatos na Câmara foram marcados pela defesa dos valores da vida e da família. A deputada destaca sua atuação no projeto da aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos e sua luta pela conclusão da BR-285 em Santa Catarina. Giovânia de Sá informa que, mesmo se afastando do mandato, vai manter um gabinete digital para a comunicação com a população. Ela expressa gratidão a Deus e esperança de retornar futuramente a política. Desenvolvimento regional. Vicentinho, do PT de São Paulo, ao comentar eventos dos quais participou no final de semana na cidade de São Bernardo do Campo, ressalta a entrega de títulos de doutor honoris causa a vários representantes de religiões de matrizes africanas. Na visão de Vicentinho, a cidade de São Bernardo guarda um grande contraste entre a situação de abandono da população carente e o status de 16º maior PIB nominal brasileiro, segundo dados de 2021. Para ele, resolver esta contradição será o grande desafio da próxima administração municipal. Agricultura. O governo deve realizar o primeiro leilão para a compra de arroz importado nesta quinta-feira, dia 6 de junho. No entanto, Maurício Marcon, do Podemos, acredita que a medida vai resultar na perda de quase 500 milhões de reais em ICMS para o estado do Rio Grande do Sul e prejuízo para os produtores gaúchos, uma vez que a safra já foi colhida. Segundo Maurício Marcon, a prioridade do Executivo Federal deveria ser manter o emprego e a renda na iniciativa privada do Rio Grande do Sul. Ele pede ao governo que não crie medidas que vão atrapalhar a reconstrução do Estado. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, reprova a decisão do governo de permitir que membros do MST participem da elaboração do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-25. O parlamentar alega que a medida, além de ir contra recentes decisões do Congresso, beneficia aqueles que atuam à margem da lei. Messias Donato também repudia a participação de crianças na parada LGBTQIA+, na Avenida Paulista, no último fim de semana. O deputado acusa os organizadores de usarem meninos e meninas como escudo humano para promover suas ideologias. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, condena convite feito pelo governo ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra para discutir o destino de R$70 bilhões do Plano Safra. O deputado estabelece uma diferença entre assentados da reforma agrária e militantes do MST. Espera que os segundos não tenham sido convidados ao debate. General Girão espera que o governo siga as 10 prioridades apresentadas pela Frente Parlamentar Agropecuária para o Plano Safra e destaca o papel fundamental da agricultura para alimentar o mundo. Por fim, ele critica a importação de aproximadamente R$7 bilhões de arroz quando produtores nacionais garantiram haver estoques nacionais. Economia. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a política de privatização das empresas de metrô, de saneamento e de eletricidade do Estado. O legislador cita a piora dos serviços e o aumento das tarifas para solicitar a intervenção do Congresso em defesa dos consumidores contra a voracidade de investidores estrangeiros. Carlos Aratini retoma projeto apresentado em 2021 pelo então ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo para expansão da malha ferroviária no país e que nunca foi implementado, para criticar promessas infundadas e cobrar ações efetivas do administrador paulista. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora a sanção da lei de sua autoria que cria o calendário turístico oficial do Brasil. O parlamentar explica que o guia facilita o planejamento de viagens, porque reúne em um só local todas as informações sobre atrativos turísticos, culturais e folclóricos do país. Hildo Rocha acrescenta que o calendário possibilita que turistas descubram e explorem locais menos conhecidos, o que promove a diversidade cultural e natural do Brasil. O deputado anuncia que vai se reunir com membros do governo para participar da montagem desse portal. Crimes de lesão corporal em hospitais e escolas poderão ser punidos com mais rigor. Acompanhe na reportagem de Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que aumenta em um terço a pena do crime de lesão corporal quando cometido em escolas ou hospitais. Hoje, o Código Penal prevê para este crime penas que vão de detenção de 3 meses a 1 ano, no caso de lesão corporal simples, até reclusão de 4 a 12 anos para lesão corporal seguida de morte. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a violência em escolas e hospitais muitas vezes se dá contra pessoas vulneráveis. E por isso a importância, nesse dia de hoje, nessa comissão, nós que votamos pela preservação da vida, nós que votamos, sobretudo, pela não violência, quando sabemos que grande parte dessa violência são também crianças, são também pessoas em alta vulnerabilidade, são também mulheres. E por isso, essa avaliação aqui é um projeto que tem um mérito, sobretudo, pensado na constitucionalidade. Para o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a solução para a criminalidade no país passa pelo aumento de penas. Ficar dizendo que os nossos presídios estão superlotados não resolve o nosso problema de segurança pública. O bandido tem que temer a força da lei, porque senão, amanhã, ele está matando o nosso filho, o nosso pai, porque ele sabe que a pena é branda e ele logo, logo, ou de repente nem vai, e ele não vai para a cadeia, vai responder em liberdade, vai pagar penas alternativas e vai continuar com a sua vida criminosa. O projeto, que aumenta em um terço a pena do crime de lesão corporal quando cometido em escolas ou hospitais, será analisado agora pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Educação. Parlamentares divergem sobre a terceirização do controle sobre escolas públicas nos estados. Tadeu Venere, do PT, critica a iniciativa do governo do Paraná de privatizar 200 escolas do estado, transferindo a gestão de serviços não pedagógicos e a contratação de professores para entidades privadas. Ele argumenta que a medida atualmente contestada na justiça representa um retrocesso para a educação pública. Tadeu Venere apoia a greve dos professores do Paraná contra a terceirização de alguns serviços da educação. Ele sugere que o governo paranaense consulte as comunidades escolares a respeito da privatização das escolas. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, repudia a invasão à Assembleia Legislativa do Paraná, feita por estudantes e professores contrários à aprovação de projeto que terceiriza a gestão de colégios públicos. Segundo o delegado Paulo Bilinski, ao contrário das invasões aos prédios dos três poderes, no Paraná não houve presos porque os manifestantes são ligados a partidos e movimentos de esquerda. Na interpretação do parlamentar, isso comprova existir uma perseguição às pessoas de direita, tolhidas de se manifestarem contra o atual governo. Coronel Telhada, do PP, considera um avanço a continuidade das escolas cívico-militares em São Paulo. O parlamentar critica a influência da esquerda na educação brasileira e afirma que o modelo cívico-militar valoriza a família, a cultura e o civismo. Coronel Telhada também afirma que, em suas visitas a diversos municípios paulistas, pôde constatar que a população apoia as escolas militarizadas. Ele acusa o governo federal de prejudicar a educação pública do país ao vetar as escolas cívico-militares em âmbito nacional. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera controverso que as universidades federais estejam em greve justamente durante o governo do PT. Segundo o parlamentar, o mau gerenciamento de crise do governo impede o ensino de mais de 1 milhão de alunos. Luiz Lima sugere ampliar o debate sobre novas formas de financiamento para o ensino superior, uma vez que as demandas salariais são inviáveis. Ele lamenta que os sindicatos priorizem as melhorias salariais em detrimento da educação dos jovens. Duarte Júnior, do PSB, celebra o avanço do Maranhão no ranking de alfabetização de crianças do segundo ano do ensino fundamental da rede pública. O deputado conta que o estado ganhou 13 posições entre 2019 e 23, chegando ao décimo lugar, representando a maior variação de crescimento no país. Duarte Júnior atribui esse progresso ao trabalho de gestão conduzido pelo governo local, destacando os investimentos que foram feitos nesse setor nos últimos anos. Segundo o deputado, a melhoria dos dados de alfabetização tem impacto positivo na vida das crianças, tanto social quanto emocionalmente. Ismael, do PSD de Santa Catarina, critica a decisão provisória do Supremo Tribunal Federal de suspender duas leis municipais que proibiam o uso de linguagem neutra em escolas públicas e privadas de Ibirité, em Minas Gerais, e de Águas Lindas, de Goiás. Ismael avalia que a medida representa uma interferência indevida do judiciário nos costumes e na educação dos jovens. Na visão do parlamentar, a decisão de Moraes provoca desordem, desrespeita o Plano Nacional de Educação e ameaça a família tradicional. Direitos Humanos. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, faz duras críticas à exposição de crianças durante a parada LGBTQIA+, ocorrida em São Paulo. Ele identifica as pautas do segmento da sociedade como sendo de esquerda e atribui a presença de crianças no ato como mais uma tentativa de destruir a infância no país. Ao citar trecho do Código Penal que trata da exposição de menor de 18 anos ao convívio com pessoa viciosa ou de má vida, Zé Trovão retoma a discussão sobre aborto e atribui às pessoas LGBTQIA+, e às de esquerda, o embrutecimento, a alienação e o desvirtuamento das crianças. Homenagem. Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, cumprimenta a administração estadual e a Polícia Militar do Estado. O congressista parabeniza a corporação pelos 215 anos de serviços, mantendo a referência para a segurança pública e proteção dos cidadãos. Roberto Monteiro Paes saúda todo o quadro da Polícia Militar e ressalta sua presteza em socorrer a quaisquer chamadas, a despeito de ruídos que possam existir sobre a atuação dessa força. Segurança Pública. Coronel Assis, do União, responsabiliza o judiciário brasileiro pelos recentes episódios de violência no país. Ele cita o caso de um sargento em Mato Grosso, morto em serviço por um cidadão com antecedentes criminais, foragido da justiça. O parlamentar questiona quantas vidas ainda serão perdidas antes de ocorrerem mudanças significativas. Coronel Assis defende o fim da progressão de pena e propõe o cumprimento integral das sentenças, além de apoiar o aumento da pena mínima para crimes graves. Ele também sugere o debate no país a respeito da prisão perpétua e critica a falta de ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública da atual gestão federal. Chico Alencar, do PSOL, reclama da lentidão da justiça, especialmente em casos que envolvem a população mais pobre. Ele lamenta que, passados 3 anos, o sistema judiciário ainda não tenha concluído o caso da jovem Kathleen Romeu, morta pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Chico Alencar denuncia que o processo tem sido constantemente adiado e que os policiais indiciados continuam a atuar em serviços administrativos. O deputado cobra providências porque, para ele, quando a lei demora a ser aplicada, acaba promovendo injustiças. Presidência. O presidente da Câmara analisa os efeitos da proposta que transfere terrenos da Marinha a particulares e ao poder público estadual e municipal. Ele contestou a ideia de que a matéria vai privatizar as praias brasileiras, segundo relata Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a versão de que a PEC que transfere os terrenos de Marinha para ocupantes particulares, estados e municípios, é uma proposta que visa privatizar as praias brasileiras, não condiz com a verdade. Segundo ele, o Congresso não está discutindo privatização das praias, mas a transferência gratuita dos terrenos de Marinha, onde estão instalados serviços estaduais e municipais, sob concessão ou permissão. A PEC foi aprovada pela Câmara em fevereiro de 2022 e tramita no Senado. O tema deve entrar na pauta dos senadores e está sendo alvo de polêmicas nas redes sociais. Com 400 votos de deputados em 2022, que farão audiência pública para que os senadores fiquem convictos do que é o texto. E o texto é bastante diferente dessa narrativa pequena de dizer que se vai privatizar praias, que se vai ameaçar o meio ambiente, que se vai ameaçar a soberania de segurança nacional. Lira também foi questionado sobre a possibilidade de o Senado retirar a taxação de compras internacionais aprovada pela Câmara na semana passada. Os deputados aprovaram a criação de uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até 50 dólares. Segundo Lira, não foi fácil votar uma proposta cujas narrativas criadas falam de uma taxação de blusinhas dos varejistas internacionais. Ele reforçou que o texto aprovado na Câmara foi fruto de um acordo entre governo, deputados e empresários. E disse esperar que esse acordo seja respeitado pelos senadores. Porém, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que me informou que os partidos estavam se organizando para, através de um destaque ou um requerimento de preferência, restabelecer o texto do acordo. E nós esperamos aqui pacientemente que o Senado se debruce sobre a matéria. Agora, um fato importante é que as coisas, mais uma vez, têm que ter uma orientação única com relação aos acordos que são firmados entre as matérias que tramitam no Congresso Nacional. Arthur Lira afirmou que ainda deve pautar um pedido da bancada evangélica para o requerimento de uma urgência do projeto que equipara a pena de quem realiza aborto após a 22ª semana de gestação a quem comete homicídio. Segundo Lira, não há compromisso de se votar o mérito do texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, expressa preocupação com a proposta que pode limitar o acesso às praias. Ele argumenta que o litoral possui um valor inestimável, não apenas pelos aspectos ambientais, mas também culturais e sociais, e que repassar os terrenos de Marinha à iniciativa privada é prejudicial ao bem-estar coletivo. Para Ricardo Aires, o acesso livre aos recursos naturais pode promover a democracia e a igualdade, além de impulsionar a economia local. Segundo o deputado, o interesse econômico de poucos não deve prevalecer sobre o direito do povo brasileiro ao acesso livre às praias. Votação. Os primeiros itens da pauta de votações da sessão plenária da Câmara hoje são ligados a questões econômicas. Um dos projetos padroniza a aplicação de juros nos contratos de dívida e na responsabilidade civil extracontratual, nos casos em que as partes não definiram um índice previamente. Outro projeto permite à União, aos estados e aos municípios cederem os direitos sobre dívida tributária ou não tributária a que tem direito perante os contribuintes e demais devedores, a chamada securitização. Os

De segunda a sexta no Mega Show, o horóscopo do dia. O que dizem os astros para o seu signo? E toda sexta tem combinação de signos. Cadastre-se pelo Mega Zap 91384868. A Mega FM vai ligar para você, fazer a combinação do seu signo com o par o pretendente e você ainda ganha R$100. Oferecimento, cantor Christian Lins. Mega FM, a rádio que eu sempre quis. Para você que sofre de artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, reumatismo e inflamação no tendão, o recado do coração, curcumine é a solução. Pode ser dor das pernas, coluna, pescoço, joelho, não há outro melhor. Para suas dores acabar, é só curcumine tomar. E se as dores causadas pelas chikungunya, zika vírus e dengue vier lhe perturbar, é só curcumine tomar, pois outro melhor não há. Curcumine, à venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Não esqueça, curcumine. Olha a hora, gente, 10 horas, 10 minutos, e a partir de agora vai começando a programação especial da Mega FM, esperando os dois grandes eventos que acontecerão dias 7 e 8 na nova arena da Mega FM. Nossa, vai ficar lindo demais, hein? Serão duas noites imperdíveis e inesquecíveis e eu conto com a sua presença. A sua presença é mais que especial, gente. Estou intimando você a comparecer nos dias 7 e 8 na nova arena da Mega FM. Você, com certeza, vai amar esses dois grandes eventos. Imperdível, você não perde por esperar, gente. Vamos nessa, pelo 91384868, a sua participação, vale ingresso e a sua interação. Participando com a gente da programação da Mega, tá bom? Vamos nessa até as 2 horas da manhã com Sérgio Bolk empurrando a alegria na Rádio Show do Brasil. Pra mudar o amor. gostoso, essa tá estourada, pai. Virou lambada, bebê. O meu leão. O campagense da lambada chegou. Vai ser de mim sem ter você. Não vou suportar você partir. Te juro que eu não vou querer. Vem, vem, vem. De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. E te imploro, não me deixe só. Vivendo numa solidão. Fica comigo. Comigo não. E que é isso, bebê? Tá chorando por quê, mineirinha? Tá gostoso, hein, mãe? Ave Maria, destampa a cerveja que eu já tô é pronta. De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. E te imploro, não me deixe só. Vivendo no... Quem sabe canta, joga a mãozinha pra cima, beba. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. E diz que não vai mais fazer. Vai ver, vai ver. Fica comigo, ouça o que eu digo. As malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. É só que eu... Vai, bebê! Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. E 19. Que parada é essa de piveta mil grau, mano? Ah, canário, essa piveta virou minha cabeça a mil. Eu impregnei, eu brisei legal. A noite foi quente, não sai da minha mente. Pensei numa piveta mil grau. Eu impregnei, eu brisei legal. A noite foi quente, não sai da minha mente. Pensei numa piveta mil grau. O lance rolou, foi uma coisa louca. Beijo na boca, pura pegação. Os corpos suaram, se entrelaçaram. Ganhou de bandeja o meu coração. Piveta mil grau, foi sensacional. Bom te conhecer. Eu quero ficar de novo com você. Piveta mil grau, foi sensacional. Bom te conhecer. Eu quero ficar de novo com você. Eu brisei legal.

Enche a minha boca em 101,5. Sucesso Flor de Maracujá, Jean, Nanda, Nanda, Jean. Os dois que fazem o vocal na Flor de Maracujá, marcando presença dia 7. Dia 7, Amado Batista e convidados na Mega Arena da Nova Mega Arena da Mega FM. E você não vai ficar de fora desse grande evento. Teremos aí o mais amado do Brasil, o nosso querido Amado Batista, Flor de Maracujá, trazendo o seu lindo som com o seu forró quente e arrochado. E ainda Asas Morenas também, trazendo o seu som envolvente. Vamos mandar alusão para a galera aqui participando com a gente pelo 91384868. WhatsApp mais badalado do estado é a Geovânia aqui de Capela. Alô, menina! Daquele jeitão, curtindo o som da Mega. Beijo do Serginho para você. Vamos nessa, tá dominado, tá tudo dominado. E ele vem chegando, Cleones do Arrocha. É com você! Às vezes sonho acordado e você chega pra mim, me dá um abraço apertado e eu fico assim. Eu sinto correr nas veias aquele fogo de amor, que de repente incendeia. Você me conquistou. Às vezes sonho acordado e você chega pra mim, me dá um abraço apertado e eu fico assim. Eu sinto correr nas veias aquele fogo de amor, de repente incendeia. Você me conquistou. Sabor de saudade, meu erro.